queridos, somos as luzes de casa e apresentamos perante vós com o maior dos amores possíveis e imaginários. Não existe nada como a imaginação, tão poderosa como a criação. Tudo o que existe, existe com um propósito e tudo está em plena consciência de si. Bem, plena consciência é algo que vocês procuram, mas, no entanto, é algo que é inato em vocês. Todos os obstáculos que se aparecem à vossa frente foram vocês que colocaram-os. Não existe nada, nada que vos impeça de ser quem vocês são. Esse é o caminho que escolheram e é esse o caminho que seguem agora. Não existe acaso, não existe para onde ir sem um propósito ou sem uma finalidade. Bem, a atitude correta será ir simplesmente sendo e acreditando que o resultado será o melhor possível. E então, o milagre acontece. Tudo o que vem à vossa volta é composto por partículas atómicas tão poderosas, tão exaltadas, tão poderosas, que vos fazem suster a respiração só de olhar para elas. A vibração está a elevar a um passo cada vez maior e nada temam, porque nada de mal irá acontecer. As previsões que foram feitas há anos atrás, algumas agora, mas sempre baseadas no medo. A respiração é essencial para um bom manter da vitalidade, isto é, ao expirar e inspirar numa contagem, numa rotação, num ciclo de 10, vocês estão a elevar a vossa vibração. Irá chegar a um ponto que este será a vossa respiração natural. Bem, neste momento, a programação faz com que a vossa respiração seja uma respiração peitoral e não uma respiração abdominal. No entanto, o que vocês observam nas crianças que acolhem é que a respiração natural é abdominal. Bem, isto traz benefícios para a saúde. A circulação é equilibrada, a circulação sanguínea e também na respiração. O oxigênio necessário para as células se nutrirem é suficiente e é sempre vantajoso na respiração abdominal. Enquanto na respiração consciente peitoral, tudo se transforma e tudo é desperdiçado um pouquinho. Então, comecem no dia a dia a introduzir a respiração abdominal, nem que seja 10 minutos por dia, façam 10 vezes inalação e 10 vezes expiração. Assim, irão chegar a um balanço que irá nutrir todas as vossas células e todos os vossos órgãos e todos os vossos sistemas. Isto fará com que alcancem uma vitalidade muito mais produtiva. Isto é vantajoso para aqueles que querem ter uma vida prolongada. Vocês veem, o sistema foi criado originalmente com uma esperança média de vida de 900 anos. E isto era algo que era facilmente alcançado. Agora, neste momento, para o bem e para o bem-estar da elevação e o aceleramento da vibração, vocês escolheram passar por um processo kármico. Este processo kármico fez com que vocês alcançassem uma etapa em que vocês se encontram agora, que é a ascensão planetária. Então, essa ascensão planetária guiar-vos já novamente à original de 900 anos de esperança de vida. Isto não é nenhuma novidade para vocês. Vocês sabem isto. Quem são vocês para não saber isto? Vocês são o todo. Portanto, acreditem em vós. Sejam quem são. Não existe nada, nada de mal na criação. Nada. A dualidade faz com que o medo seja um obstáculo. O medo é uma criação da dualidade. Faz parte do jogo que tiveram que ultrapassar. Neste momento, Queridos, o medo está a dissipar-se. Um ser transporta a luz e vê o medo. Ele toca-lhe e este desaba. Não existem paredes que sustentem o medo. O medo é apenas uma película tão fina como a folha de uma árvore ou a pena de um pássaro. É exatamente assim, tão leve. No entanto, a ilusão faz com que este pareça gigante, incansável. Não dá para ultrapassar. Claro que dá. É tão fácil como enfrentá-lo e ir até ao final sem inventar desculpas. Muitas vezes deparam-se com medos e rendem-se ao medo, dizendo: não sou capaz de fazê-lo, eu não sou capaz de ultrapassá-lo. Bem, reparam nestas limitações, são vocês que as criam. Elas não existem realmente. Inicialmente, mas vocês põem-nas à frente. Bem, quando isto acontece é apropriado para vocês e para a vossa aprendizagem, mas tenham consciência de que o medo deve ser enfrentado e vocês estão a enfrentá-lo e nós agradecemos por isso. E nós saudamos-vos com todo o amor por tudo aquilo que são. A consciência divina está a ser realçada em vós e então a divindade do todo está a elevar a sua vibração, está a aumentar, está a crescer literalmente. As partículas subatómicas que agora a vossa ciência consegue ver são partículas que chegam a existir em várias dimensões, em paralelo, em simultâneo. E é para aqui, é para esta fase do ser que vocês se dirigem. Vocês dirigem-se para um ser multidimensional que vocês são. Vocês são um ser multidimensional. E é esse ser que vocês reclamam cada vez mais e mais e mais. Vocês sabem quem são e então recordam-se de quem são. Poderemos falar do que irá acontecer nos próximos anos, como perspectiva aumentada. Dizemos perspectiva aumentada a todas aquelas possibilidades que mais carregadas estão. O futuro, como vocês chamam em linear, está carregado de infinitas opções. Vocês criam a vossa realidade. É impossível prever o futuro concreto, no entanto, podemos dizer qual a maior probabilidade que poderá acontecer nos próximos anos. E então, referindo à economia mundial, existe algo que vos chama a atenção, pois muitos de vocês são enfrentados com o medo de não ter abundância. Estão a ser confrontados com o medo da perca, com medo de não ser suficiente para obter aquilo que realizam. Bem, enfrentem este medo. Ele nada é mais do que uma lupa que distorce a realidade. Bem, vocês enfrentam-no e verão que ele se irá dissipar de um momento para o outro. Não existe nada, nada pior, nem existe nada melhor. Vocês têm que ver que estes são dois opostos, compõem a mesma coisa e compõem a experiência. Não existe nada de mau, nem nada de bom, existe experiência. Vocês ao serem, vocês são amor, esta é a essência do todo. Cheguem a esta realização. Vocês completaram tanto, queridos, tanto. A economia mundial está a desabar, sim. Porquê? Porque é um sistema que não representava e continua a não representar a integridade. Bem, neste momento estão a ser construídos novos sistemas e estão a ser pensados entre humanos e entre governos. Novas maneiras de fazer a energia fluir neste sentido. Bem, poderá durar anos a conquistá-lo, mas é para lá que caminham. E esta, queridos, é uma potencialidade que está tão carregada que é dada quase como certa. No entanto, não existe nada certo, como já dissemos. Vocês conseguiriam levar o jogo a uma vibração tão alta que é quase impossível de não vos conseguir ver no universo. Todos os olhos, todas as tensões, todos os focos estão virados para vocês. Vocês são a grande alma do universo que estão a trazer tanto amor e tanta pureza para o vosso universo. Existem mundos a serem criados e existem universos a nascerem neste momento. Por quem? Quem os cria? São vocês. Vocês estão neste universo e este universo foi criado por seres. E esses seres, imaginem, são vocês. Bem, existe a teoria do Big Bang, mas, como a palavra teoria diz, é apenas uma teoria, é apenas uma hipótese. E essa hipótese, queridos, está redondamente distorcida. Ela não passa de uma desculpa para completar e preencher um espaço. Bem, o vosso universo foi criado com um propósito e esse propósito está a ser cumprido agora. Está muito para além das expectativas que foram criadas no início do seu propósito e agora vocês demonstraram e conseguiram realçar a grandeza que é o todo. Vocês, queridos, são os bravos, são os conquistadores, são os heróis do mundo, do universo, do todo. Vocês são a grande alma de toda a criação. Bem, nós também somos. Assim como todas as outras entidades que são canalizadas e todas as entidades que vocês conhecem, como entidades angélicas e entidades que não estão a nível corporal. Bem, quando dizemos corporal, é corporal físico. No entanto, existem sempre outras formas da energia se manifestar. Vocês sabem, a energia compõe apenas parte do espectro da energia, informação, luz e vibração. Existem infinitas vibrações a vibrarem em infinitas sincronias, em infinitos harmónicos. Bem, os harmónicos que vocês produzem chegam ao mais longe do espaço, chegam ao mais longe dos universos, chega ao centro da criação e provém do centro da criação. Como é que isto é possível? Bem, vocês são multidimensionais. Bem, vocês querem chegar a uma realização de que tudo o que passaram foi... Sim, foi. E continua a ser. Vocês veem o passado e o futuro, não passam de ilusão. Vocês estão sempre no momento do presente. O passado muitas das vezes está presente na vida de muitas das pessoas que vos rodeiam. Elas continuam-se a agarrar a um passado para um propósito específico. E este propósito muitas vezes engloba em realizarem-se e a perceberem-se de que o agora é onde estão e o agora é tudo o que existe. No entanto, elas esforçam-se para agarrar o passado e para tentar agarrar o futuro e então ficam de braços abertos, agarrados de um lado e do outro, como se estivessem a esticá-los. Até ao ponto em que saturam e dizem, chega, não quero mais isto. E então, chegam à realização de que sempre tiveram no agora. Quão amor tão grande existe entre todos vós? Existe e sempre existirá, pois vocês são a criação. O coração de todos, o coração de toda a humanidade, bombeia luz para todo o centro de informação que exista. Vocês veem, tudo está interconectado, as energias dançam e ouvem a vossa canção e ouvem-na com o maior dos espantos neste momento. Porquê? Porque superaram todas as expectativas e todas as provas que colocaram à vossa frente. Neste momento, toda a criação está a ser feita por vós. Tudo aquilo que estão a experienciar está a ser feito por vós. Vocês estão a crescer Deus e Deus está a crescer convosco. Vocês veem, tudo é amor e tudo sempre será amor. Ao viajarem para o vosso interior, veriam que o vosso ADN é o que emana a vossa Merkaba, é o que emana a vossa rede eletromagnética. E esta rede eletromagnética está conectada com a rede eletromagnética do planeta Terra e com a rede eletromagnética de tudo o que vos rodeia. Vocês estão conectados com o universo e com tudo o que está para além do universo. E o que é que está para além do universo? Tudo. Vocês veem a ilusão que co-criaram antes é substituída pela realidade que criam hoje. E então, ao dizerem a vossa vontade, ao fazerem a vossa co-criação no agora, estão a impulsionar o momento do agora. Estão a acrescentar-lhe vibração, estão a acrescentar-lhe energia. E isto faz com que se expanda e com que pareça com que o futuro seja alcançado mais rapidamente. No entanto, o futuro não existe, o que existe é o agora. Então, a aceleração da energia é tudo o que vocês veem. As partículas começam a acelerar e vocês quase que se agarram à cama com medo de cair. Quão maravilhoso é tudo isto, hein? Vocês escolheram-me. Vocês têm-me. Vocês são maravilhosos. Com a maravilhosa energia que co-criaram e agora estão a alimentar cada vez mais e mais e mais. E neste momento é como se o jogo tivesse acabado, mas vocês insistem em co-criar um novo. E então, o que estão a experienciar agora é um novo jogo totalmente co-criado por vocês. Nós, enquanto espectadores, aplaudimos a vossa textura e a vossa postura perante a vossa nova co-criação. Vocês estão a unir dimensionalidades paralelas. Vocês estão a unir multidimensionalidades. Vocês são a união. São a cola que agarra o todo e faz com que este se una e se remende em todos os aspectos que forem necessários. E quais são estes aspectos? Bem, o medo. Sim, o medo também faz parte da criação. E este está a ser remendado neste momento. Foi criado com o específico propósito de vos servir durante a fase de reencarnações sucessivas. Mas vocês decidiram corrigi-lo. Não existe errado. Mas vocês decidiram elevá-lo à luz. Então o medo dissipa-se e o que fica é o amor. Não fiquem com a ideia que está errado. Não está errado. A ausência de luz define a luz. São o mesmo, queridos. Não existe mau nem bom. Porém, a criação, tudo o que é criação, é amor. E então, aquilo que vocês chamam de escuridão contém energia. Essa energia contém amor. No entanto, a luz é o que dá a informação para que esse possa passar para os próximos níveis, passando de uma densidade para uma elevação. No entanto, enquanto em densidade, este fica à espera de ser tocado pela luz. E então, a luz encontra esta escuridão. E então, esta escuridão deixa de ser. Queridos, vocês estão a agarrar a tocha. Vocês são aqueles que iluminam tudo por onde passam, tudo por onde tocam, tudo fica iluminado. E então vem a pessoa com medo e toca no sítio onde vocês iluminaram e imagine o que acontece. É como uma reação em cadeia. A pessoa toca e fica iluminada e fica com as sementes no seu interior. E então desperta para o seu ser e então esta pessoa toca noutro objeto e outro objeto fica iluminado. E outra pessoa toca neste objeto. Vocês caminham para uma paz global, uma paz mundial. E então conhecerão os vossos ancestrais tão bem como se conhecem a vocês. Chegará o momento em que olharão para as estrelas e, neste momento, terão a realidade de que as respostas que procuravam estavam no vosso interior e no interior do planeta. E então, ao olharem para as estrelas, olham-no com o intuito de dizer: obrigado, sabemos quem são, sabemos quem nós somos. E agradecemos por todo o vosso historial, por toda a vossa experiência, por serem quem são. Queridos, não existe nada mais honrado do que agradecer a vossa existência. Não existe nada mais honrado do que dizer quem são vocês e serem. Vocês são seres humanos, seres humanos, seres humanos, seres humanos. Diremos as vezes que forem necessárias para vocês perceberem o que significa seres humanos. Vocês já o compreendem neste momento. Seres? Vocês são seres divinos. Vocês estão conectados ao planeta Terra, como estão conectados ao todo, como estão conectados às estrelas, aos planetas e a tudo aquilo que vem. Bem, o espaço negro que vocês veem ao redor do universo, como os vossos cientistas veem ao redor do universo, bem, este sustenta uma vibração que liga tudo. Vocês para lá caminham. A nova ciência está a brotar agora. Ela foi plantada e agora estão a começar a crescer caules e raízes. Ela está bem implementada e agora está a começar a crescer. E está a crescer connosco, está a crescer convosco. Estão a ver? Os seres humanos que se baseiam nesta ciência irão desenvolvê-la rapidamente, pois ela faz parte do aceleramento da energia. A aceleração que vocês experienciam neste momento é uma aceleração que vos levará a viajar através do universo e vos levará a conhecer os vossos ancestrais. Eles verão na altura apropriada e vocês saberão quem eles são. E com isto, queridos, nós dizemos que voltaremos assim como sempre voltamos. Nós somos luz de casa e nós queremos-vos muito. Nós somos um com o todo. E então, enquanto consciência coletiva, nós dizemos: vocês são honrados por tudo o que fizeram e por quem são. Nós amamos-vos para toda a eternidade, do agora e do sempre. Nós somos as luzes de casa, somos parte de quem vocês são. E assim é.